Atendendo a pedido feito pelo Ministério Público de Minas Gerais em ação civil pública, a primeira vara de Arcos, município mineiro situado na região do Alto São Francisco, condenou um ex-prefeito a ressarcir os gastos com o show de uma dupla sertaneja e com a apresentação de uma banda, contratados em 2009 sem licitação. O ex-prefeito, ex-secretário de governo e a presidente da comissão de licitação na época foram condenados a ressarcir aos cofres públicos R$ 102 mil e a pagar multa do mesmo valor com juros e correção. Pela sentença, os três ficam ainda com os direitos políticos suspenso por 5 anos. A dupla sertaneja, contratada por R$ 106 mil, realizou show na Praça da Cidade no dia 2 de janeiro de 2009, primeiro dia do mandato do então prefeito. A banda, que teria recebido R$ 2.300, se apresentou no dia 19, no projeto municipal Verão Vivo. Além da contratação da dupla musical, o contrato incluiu as despesas de camarim, transporte e alimentação, contrariando a lei de licitação. A contratação de empresa de segurança e de hospedagem dos artistas também foi realizada de forma fraudulenta e com desvio de finalidade, pois todo o procedimento começou e finalizou no dia 2 de janeiro, mas a publicação dos atos ocorreu 9 dias depois. Consta também na sentença que o evento ocorreu exclusivamente para a autopromoção do prefeito. Cabe recurso da decisão. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Theo Felipe.